Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Está valendo e começa mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Guilherme Pérez e eu serei o apresentador da noite. Quero lembrar ao ouvinte, antes de começar o programa, que você pode nos escutar pelo aplicativo TV Mackenzie. Pode não, né? Deve nos escutar. Deve nos escutar por lá, por sinal, né? Baixa lá, TV Mackenzie já está disponível em iOS e Android. Baixa lá, é rápido, leve. E depois coloca o seu fone e escuta onde você estiver. Chama a família, chama o papagaio, chama todo mundo. Onde tiver. Coloca lá e escuta a gente. Exatamente. Então vamos à introdução dos comentaristas de hoje, né? Começando aqui pela minha esquerda, Juan Mendes. Boa noite, Juan. Boa noite, Gui. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a vitória do Santos fora de casa na última rodada do Brasileirão. Subiu na tabela, foi para terceiro. Subindo na tabela aí, dando trabalho para os outros times. Isso mesmo. Do lado de Juan, nosso querido João Pedro Izzo. Boa noite, João. Boa noite, Gui. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para o empate entre Palmeiras e Flamengo, né, na decisão antecipada do Brasileiro. Tô sentindo cheirinho? O estúdio cheira bem aqui mesmo, então vou passar a bola agora para o outro comentarista da bancada, Arthur, boa noite. Boa noite, ouvintes. Meu destaque de hoje, falando de brasileiro, né, todo mundo falando, vai para o empate do Corinthians com o Coritiba por 1-1. O Corinthians aí, torcida criticando o Cristóvão, falaremos disso daqui a pouco. E para fechar a bancada, eu tomei o lugar dele aqui hoje, porque ele vai vir no meu lugar amanhã. Isso. Então, Luiz Otávio. Boa noite, Luiz. Boa noite, Guilherme Pérez. Boa noite, Flavião. Boa noite, bancada. E meu destaque vai para o São Paulo, que enfrenta o Cruzeiro hoje no Morumbi às 9 da noite. Tá ali, mano. O Tricolor joga hoje, hein? Lá no Morumbi, será que a torcida vai comparecer? Comparecer não vai, mas... Vamos começar pelos jogos de ontem, né? Vamos falar do Coringão, que já jogou... Pode soltar o hino. Corinthians, que jogou ontem lá em Curitiba, diante do Curitiba, empatou em 1-1, gols marcados por Leandro, do Curitiba, e Marlone, do Corinthians. Arthur, eu vou passar a bola aí pra você. O que você achou desse jogo de ontem? Você falou que o Corinthians jogou, eu diria mais que o Corinthians entrou em campo, né? Não sei se chega a ser uma atuação digna de se falar que foi um jogo bem jogado, longe disso. Corinthians que não vem tendo bons desempenhos nos últimos jogos. O gol do Corinthians foi numa jogada não muito bem trabalhada, foi meio achado assim. Você acha que o Gustavo quis chutar ou cruzar? Chutar, com certeza que chutar. A bola, ele pegou meio errada, a bola pegou no zagueiro, deu tudo certo lá no lance, a bola sobrou pro Marlone, que não teve trabalho nenhum pra colocar a bola pra dentro do gol. A verdade é que o gol saiu... Uma dúvida entre o árbitro e a defesa do Curitiba, que o lance tinha parado, ficaram essa incógnita. E aí depois o Rodriguinho saiu em direção ao ataque e passou pro Gustavo nessa desatenção, ele chutou cruzado e o Marlone completou para o gol. Você que falou do Rodriguinho, que vem surpreendendo nos últimos jogos, vem fazendo tem boas atuações, deu uma assistência espetacular contra o Santos, agora contra o Curitiba mais uma vez... Teve um bom desempenho, vem surpreendendo e cavando o seu lugar no time. Ele que há 1-2 meses era muito criticado pela torcida. Nos últimos 3 jogos o Rodriguinho tem tido um bom desempenho. Eu acho que nesse jogo do Curitiba, como o time todo, foi muito apagado. Mas no primeiro tempo ele teve certo destaque, conseguiu fazer algumas jogadas, alguns dribles, né? E ele conseguiu iniciar essa jogada aí, mas não saiu da mediocridade que o time viveu ontem. Sim, o Corinthians, como eu falei, né, não Tá em boa fase, mas o Rodriguinho eu achei que tá numa crescente boa. O Gustavo, que chegou bem no primeiro jogo, surpreendeu, foi bem ontem, já no seu segundo jogo como titular, mais uma vez não se mostrou um ótimo jogador. Vamos ver se consegue emplacar uma boa sequência de jogos, mas realmente não convenceu nessas últimas duas partidas como titular a nova contratação, o Gustavo. Eu acho que a gente pode destacar também o desempenho do Marlone, né? Principalmente nos últimos três jogos, ele tem sido decisivo. Sem dúvidas. Tem marcado os gols. E jogou bem. Tem jogado bem. É um cara que pega a bola, você vê, ele é um dos únicos do time que tenta, que vai pra cima, que dribla, que chuta de longe. O Luca também tentou um pouco ontem. É, o mais ontem. Lúcido. E um dos únicos do ataque que tem confiança, né? Sim, com Porque certeza. Porque a gente vê uma desconfiança enorme dos outros jogadores. Queria saber o que vocês acharam da entrada do Guilherme Arana ontem no jogo com a lesão do Wendel. É, eu acho que o Guilherme Arana, ele não compromete, né? Ele mantém o nível. Inclusive, nas duas laterais do Corinthians, os dois reservas são de bom nível. Acredito que o Corinthians está muito bem servido, né? Foi a única posição que o time não teve perdas, né, nesse ano. E ele não compromete, tanto é que o Fagner está suspenso para o próximo jogo e o Léo Príncipe vai mandar bem, com certeza. É, como o João disse, para mim, as laterais do Corinthians são as melhores posições do elenco. Tanto os dois titulares quanto os dois reservas são bons jogadores e conseguem dar conta do recado. É, e vocês comentaram aí que o Arthur, no começo do programa, comentou que o Corinthians entrou em campo, e nesse sentido, o Cristóvão disse que viu uma melhora da equipe, mas diz que o Corinthians perdeu dois pontos lá. Vocês acham que o Coritiba que teve a sorte? Eu acho que ele se contradisse nesse argumento, né? Por quê? Ah, acho que ele lamenta, não sei, eu acho que o Corinthians, na verdade, não tem jogado bem, e na verdade acho que só ele viu o bom desempenho da equipe alvinegra, e quando ele disse que deixou de ganhar dois pontos, na minha opinião, ele foi bem otimista. É, na minha opinião, ninguém falou, mas o Luca, ontem, ele foi um dos únicos que tentou, acredito, até que ele foi, mesmo com o bom nível que o Marlone e o Rodrigo vêm apresentando, o Luca foi um dos únicos que tentou cruzamento, tentou chute. Ele é um jogador insinuante, ele parte pra cima mesmo, mas não executa as funções com brilhantismo, né, e esse é o grande problema dele, né, muito inconstante. Você não acha que falta, perdão, antes de vocês completarem, você não acha que falta questão técnica pro Luca? É, não só questão técnica, às vezes falta, acho que, um parafuso nele. Muitas vezes ele vai dar um passe, juro, é um negócio inacreditável, que ele acha que ele olha um lado, aí ele fala assim, ó, vou meter a bola lá, ele mete a bola no outro lado, ele é meio, dá uns piripaque nele. Aconteceu muito nessa Libertadores, que ele teve mais destaque, né, mais pro começo do ano, quando ele era titular, que às vezes ele dava uma empolgada e achava que era o Messi, né, então... Bom, era fase, então. Eu ia né? falar aqui que a torcida corintiana não tá nada feliz com o Cristóvão. E eles estão pedindo a contratação do Roger Machado, que pediu demissão, a gente vai falar daqui a pouco, pediu demissão do Grêmio. Vocês acham que é uma boa pro Corinthians, Roger Machado? Eu acho que seria uma boa, mas eu acho que o torcedor corintiano pode tirar o cavalinho da chuva. Isso não... dificilmente se concretize. Hoje mesmo, o Eduardo Ferreira, que é o diretor adjunto de futebol do Corinthians, ele concedeu uma entrevista e negou o interesse no ex-técnico do Grêmio e reafirmou a permanência do treinador do Cristóvão Borges e disse que confia no trabalho do atual técnico corintiano. Mas, Arthur, eu te pergunto, você acha que uma derrota, ainda mais dependendo do jeito que for, no sábado para o Palmeiras, não pode mudar esse discurso e o Cristóvão Borges tem torcedor pedindo para entregar o jogo pro Palmeiras? Eu acho errado. Já acho um absurdo. Já é aí não são torcedores, né? Não são torcedores. Mas respondendo aqui a pergunta do João Pedro, eu acho que não vai balançar, porque ultimamente a diretoria do Corinthians, por mais que tenha trocado, mas a diretoria do Corinthians prefere manter o seu treinador durante um tempo, fez isso com o Tite, fez isso com o Mano, mesmo com resultados adversos, mantém o treinador no cargo, e mesmo o Cristóvão Borges não sendo o cara que convence, eu acho que precisa demais para ser demitido. De qualquer forma, eu acredito que o Roger pelo bom trabalho que ele teve no Grêmio, não vai ficar muito tempo desempregado. E se ele ficar, vai ser por opção. E caso isso aconteça, eu acredito muito que o Cristóvão, por mais que termine bem a temporada no Corinthians, não vá permanecer para 2017. Eu acho que é um nome excelente para o Timão no ano seguinte. Eu acho que não faz nem sentido trocar de técnico nessa altura do campeonato. Faltam 14 rodadas, eu acho, para acabar o campeonato, né? São 42 pontos em disputa. Então. A matemática para. É, para jornalizar. É o nosso ponto fraco. É. Então eu acho melhor também o Corinthians manter o treinador. Juan não tem ponto fraco, só para avisar. Ele que acabou errando na conta. Ali. Isso mesmo. E só lembrando que, né, antes de contratar o Cristóvão Borges nessa saída do Tite para a seleção, o Corinthians chegou a sondar o técnico do Grêmio, o ex-técnico do Grêmio agora, né? Mas o Roger afirmou que não queria sair naquele momento do Grêmio e pouco tempo depois acabou pedindo, deixando o cargo por conta própria. A gente já falou bastante do Corinthians, né? Comentaremos mais amanhã, já que sábado tem um clássico e tanto, Palmeiras e Corinthians. Então vamos aproveitar e já falar do rival, né? Solta o hino do Palmeiras aí. Quando surge o alviverde imponente. É o Verdão que jogou ontem no Allianz Parque, empatou 1-1 contra o Flamengo. Uns chamaram de decisão antecipada. Foi um jogo bem disputado, truncado, como já era de se esperar. Mas eu achei uma partida fraca do lado do Palmeiras. O que vocês podem falar? Eu vou começar aqui pelo Juan. Juan, o que você pode falar do jogo? Então, o jogo em si foi... Eu achei interessante a partida. Se esperava, né, Juan? Como se esperava já. Foi um jogo bem disputado, um jogo bem parelho. Com cara de decisão. Considerando-se que era líder contra vice-líder, era de se esperar um jogo bem disputado, sem nenhuma das equipes conseguindo dominar. E o resultado do empate não decide nada, né? Mantém a distância de um ponto, se não me engano. Que sim, continua um ponto. Um ponto, então... 48-47. Não decidiu nada e o campeonato continua bem aberto. Só pra lembrar aqui que os gols foram feitos por Alan Patrick, do Flamengo. A lei do ex aí... Primeiro toque apareceu. Dele na bola, né? Literalmente. A lei exatamente. Do ex é implacável. É que o Zé Roberto ali... Deu uma de jovem garoto e acabou esquecendo de marcar o... Deixou o flanco aberto. Nem dominou Patrick. A bola, né? Chegou batendo de primeira, então foi literalmente o primeiro toque na bola. E o gol de empate foi do Gabriel Jesus, que é a estrela do time. Eu acho que o Palmeiras decepcionou um pouco, principalmente no primeiro tempo. Eu achei que o Verdão ia adotar uma postura mais ofensiva em relação ao time do Flamengo e não foi isso que a gente viu. O Flamengo, na minha opinião, no primeiro tempo mostrou um futebol melhor do que o Palmeiras. E após o gol, com um jogador a menos, é evidente que fica muito difícil de continuar com o mesmo ritmo e deu no que deu. O Palmeiras empatou e segue a disputa acirrada pelo título. Pergunto para vocês a impressão que eu tenho tido, ainda mais nesses dois últimos jogos, né, do Flamengo, Vitória e Palmeiras, que o time está tendo uma postura... você vê a confiança nos jogadores, o jeito que eles estão unidos e realmente confiantes e o time está muito maduro. Eu acho que está muito concentrado nesse objetivo do título. Os jogadores compraram a ideia da torcida, né, desse negócio de cheirinho de hepta e... Dá lixeirinho. E eu acredito, o time está muito focado. Pode não ser os... grandes jogadores, né? Ninguém imaginava que o Pará e o Fernandinho estariam... Mas eu acho que o elenco do Flamengo é, eu acho muito completo. Tem Mancuello ainda, Cuellar, tem Alan Patrick, que vem se destacando na última temporada, principalmente aqui, que começou no banco no último jogo. Então eu acho que o Flamengo tem mais chances de sem dúvidas que há bons jogadores no elenco do Flamengo, né? Mas, por exemplo, você pegar Pará, Hever, que tá desde o Atlético Mineiro em um declínio, né, muito técnico, lento, né? Também. E o Rafael quase entregou Vaz... um gol. Desculpe interromper, quase o... Verdade, aproveitando o Hever, lembrando. Quase entregou um gol pro Gabriel Jesus ontem que o Muralha salvou. O Rafael Vaz também, que se acha o Beckenbauer, né? É o Beckenbauer. Meu Deus do céu. Também o Márcio Araújo, né? Que o pessoal pega no pé dele, ele faz o trabalho dele, mas também não é um grande jogador. O William Arão, que teve uma boa sequência, é um dos bons nomes, um dos melhores do Flamengo, né? Mas, e é o próprio Damião, né? Que é um renegado, né? Já jogou em tanto time que tem, sei lá quantos anos tem o Damião, acho que 24. Acho que uns 26. É um pouco mais velho. Já. É, 26, 27, por aí. É, já jogou Betis, Santos, Flamengo, Cruzeiro, Inter, então já rodou bastante e é um cara que foi mais ou menos achado pelo Flamengo, né? Então eu acho que o elenco não é aquele elenco que lá na, sei lá, quinta rodada, o torcedor chegava e falava: nossa, vamos brigar pelo título. Então foi um time que foi construindo, amadurecendo a ideia, e eu acho que hoje em dia tá muito focado. O técnico mexeu bem, colocando o Alan Patrick, deu mais retenção de bola e teve a sorte, né, de fazer o gol logo no primeiro toque. E completando aqui um pouco o que você falou, eu achei que a diretoria foi bem inteligente nas contratações, porque acabou não gastando muito dinheiro e pegou jogadores de bom nome, de boa qualidade, e que estavam em fase não necessariamente muito boa, para recuperar eles, retomar a boa fase e conseguir em busca do título. É, só dando a informação aqui pro nosso ouvinte, Leandro Damião tem 27 anos. 27, é. O Diego, não sei quanto que ele ganha de salário. Deve ser o mais alto, né, do clube. Ele e o Guerreiro. O Guerreiro, né? Eu acho que ainda ganha mais. O Guerreiro ganha mais. Só que o Diego, pra nível de futebol nacional, É muito bom, tá bem assim. Falando em Diego, a substituição dele ontem foi muito polêmica, né? Quando foi bem contestado. Mas eu não achei que ele tava jogando bem, não. Não, mas eu acho que pela qualidade dele, talvez não deveria ter sido o cara a ser substituído. Muitos torcedores criticaram a substituição dele, mas depois Se não tirasse ele, tiraria quem? Então, essa é a... Gabriel, será? Pode ser. O Damião ele não ia tirar, só pra completar, o Damião ele não ia tirar porque é um cara... Jogar sem uma referência, ainda mais um jogo desse aí que você pode prender a bola, ganhar um tempo, eu acho que é errado. Então ele não poderia tirar, mas talvez o Gabriel... teria sido a melhor opção. Para justificar a substituição, o treinador disse que o Diego estava cansado, já tá pensando em poupar ele até pro jogo contra o Vitória na próxima rodada. Porra. E Figueirense, desculpa. Não, foi na rodada passada o Vitória. Ah, tá. Não, sim, é que... É, falei errado. Poupou... Sim. Então, já tava pensando em poupar ele antes. Então, o cansaço foi o fator para ter substituído. Mas a torcida criticou muito essa substituição, mas depois que o time conseguiu fazer o gol, começou a chamar o técnico de gênio da bola, novo Guardiola, diria. Aí não, né? Estão exagerando essa torcida. Vou aproveitar para falar do outro lado. Vocês acharam que o Cuca, técnico do Palmeiras, errou ali na hora de... nas substituições? A torcida tava comentando que, por exemplo, falaram que o Gabriel foi sacado, o volante, ele tava marcando bem. E aí colocaram um meia, é complicado. É porque o Flamengo tava com um a menos, né, Guilherme? E o Palmeiras também levou o gol muito cedo. Então, eu acho que o Cuca fez certo. Tentou ir pra cima. Colocaram o Rafael Marques depois, que também a torcida não gosta. Mas ficou uma bagunça também, não, ali, né? Não, ficou uma bagunça. Eles foram quem assistiu ataque. O jogo, com 5 minutos do segundo tempo, parecia que tava desesperado. 45, mas eu acho que não havia outra possibilidade, assim, não de organização tática. Mas em relação às substituições, sacar o Gabriel volante com um a menos é totalmente normal. É, o Flamengo teve até um contra-ataque, eu não lembro agora em que exato o tempo estava, né, na hora. Só que o Jorge, se eu não me engano, correu muito, ganhou na corrida e cruzou muito forte pro Damião. Se acontece uma boa jogada, né, que termina na conclusão do Damião, 2-0 ali, o Palmeiras não ia conseguir buscar. Fatal. Mas o Cuca não fez. Se ele também tivesse feito o que o Cristóvão fez, que não mudou o time, aí também seria taxado de burro. Então ele fez Quando o resultado não vem, as críticas. O que a gente pode dizer é que o único fora de série é o Tite. É o cara que vê uma substituição e arruma o time inteiro. Eu gosto muito, não que esteja no nível do Tite, obviamente, longe disso, mas acho que é um cara que, dirigindo um time grande, pode fazer um grande trabalho e colocar mesmo o nome dele no, né, no nome dos técnicos brasileiros é o Fernando Diniz. Gosto muito da filosofia dele de trabalho. Eu acho ele muito inexperiente. Eu acho que é uma grande incógnita. Pra adquirir experiência, a gente tem. Num clube grande, ele não ia dar conta da pressão de ficar tocando a bola lá atrás. Eu acho que isso pode ser feito com bom treino. Imagina ele treinando, sei lá, um Cruzeiro, que tem um goleiro que é ídolo da torcida. Que não sabe usar o pé. Imagina a situação. O Corinthians não tem nem como, porque o Cássio é intocável, né? apesar de que eu preferi, né, minha preferência é o Walter, né, que sabe jogar melhor com os pés, não teria chance, né, mas... Ó, se fosse no São Paulo nos últimos anos... Aí daria. Hein, daria certo, O Denis também, pô, melhor... Eu acho que o Denis é o melhor no quesito, né, sair jogando com os pés no Brasil. Ah, questionável, hein. Só bem questionável. Só um breve comentário sobre isso do Fernando Diniz, dá certo ou não. Eu me recordo que quando o Audax começou a subir, começou a galgar no Campeonato Paulista, subir de divisões, muita gente falava, ah, na segunda divisão não dá certo. Foi lá na segunda divisão e deu certo. Na primeira divisão isso não dá certo. Jogar contra time grande pressiona a saída de bola. Então eu acho que quando é uma filosofia nova, uma filosofia diferente, que o futebol brasileiro, né, no caso, não está acostumado, tem esse crescimento, sempre vai receber as críticas e tem que ir provando em campo se dá certo ou não. Se derem chance em algum time grande pra ele, eu acho que tem chance de dar certo sim. É, eu concordo absolutamente com o que o Arthur disse. Pra mim é questão de costume e de muito treino também. Muito treino. É, eu acho que se o Fernando Diniz passar a comandar um time grande, ele vai ser cobrado em dobro e também eu acho que ele vai passar a treinar em dobro, mais intensamente. Então, é como o Arthur diz, é questão de costume, realmente. Eu acho possível. E para fechar o assunto aqui do Palmeiras, né? O Vitor Hugo e o Gabriel Jesus estão suspensos para o Clássico de sábado, mas a gente vai comentar amanhã, né? O Luiz com certeza vai falar desse jogo amanhã. Claro, é o jogo da rodada. Com certeza. Clássico paulista tem que ter uma atenção especial, né? Principal Clássico Paulista, né? É, não sei. Os outros são bons. Questionável, hein? Mas vamos mudar agora, vamos falar também de um time que jogou ontem, vamos falar do Santos. Solta o hino aí. O Flavião tá feliz. Agora quem dá bola é o Santos. Jogou ontem lá na Arena Botafogo e ganhou. Ótimo por 1-0. Resultado. Gol de quem? Do lateral Zeca. Golaço. Tá jogando bem. O menino tá indo bem, já é campeão olímpico. Agora tá dando conta ali da lateral do Santos. E o jogo foi bom, né? 1-0 pro Santos fora de casa é um ganhou bom o jogo só nesse lance, só no começo do jogo mesmo. Porque depois... Grande resultado, né? Mas surpreendente, né? Porque o Botafogo vinha numa fase muito boa. O Botafogo jogou bem. O Jair Ventura, que acertou o time do Botafogo, estava numa fase excelente, conseguindo ótimos resultados. E o Santos, que não vinha de uma fase boa, especialmente jogando fora de casa, conseguiu surpreender e garantir esses 3 pontos que colocou o Peixe no G4, de volta na briga pela Libertadores. No jogo de ontem, um fato que chamou muita atenção, que estava todo mundo falando muito do Camilo, né, fazendo golaço na última rodada. Camito. Mas ontem foi muito abaixo do esperado. Sabe o que faltou? O quê? Sassalotelli fez falta. Eu acho que fez falta. Que fase, gente, que fase. Artilheiro do brasileiro. Camilo ontem errou muitos passes, teve uma sequência de 8 passes errados seguidamente. Nossa. Então, eita, nós. Cartola mandou um abraço pra ele. É, o Cartola, quem colocou ele ontem teve que se contentar com 1.4. Camilo só vai bem quando o jogo não vale pro Cartola, né? O gol de bike que ele fez não valia, mas podia valer em dobro, né? 16 pontos. E o Neilton, que visitou o Santos, né, seu clube formador, fez uma boa partida. Começou mal, perdeu a bola no lance do gol, o Botafogo não estava conseguindo segurar a bola no meio campo. Aí no lance que ele perdeu a bola, o Zeca fez o gol. Mas o Neilton foi, depois do segundo tempo, começou a reagir. Foi, driblou, ousou, mas também foi muito fominha. Em lances que ele podia ter tocado a bola, ele tentou chutar em cima do Vanderlei, que fez uma partida maravilhosa ontem. E um fato interessante que pode estar ajudando nesse ano do Santos, é que dos 12 grandes clubes do país, o Santos foi o único que não trocou de treinador. É um, manter é um fruto, o trabalho, né? Com certeza, isso já é provado que dá resultado. Os times que mantêm um técnico a longo prazo conseguem bons resultados. É muito raro você ver algum time com técnico há muito tempo que não conseguiu conquistar títulos ou, no mínimo, bons resultados, vaga para Libertadores, essas coisas. Então, eu acho muito correto o que a diretoria está fazendo, um técnico bom no cargo, um técnico que se identifica com o time e está fazendo um ótimo trabalho, elevando o Santos lá para cima no Campeonato Brasileiro. É, o Dorival tem esse DNA ofensivo, né, que o clube mesmo tem, sempre fez muitos gols, revelou muitos talentos do ataque, só que é bom lembrar que nos últimos... antes desse jogo do Corinthians e do Botafogo, né? O Santos vinha de 3 derrotas seguidas e o treinador estava balançando. Muitos torcedores nas redes sociais estavam pedindo a saída dele, que os métodos estavam ultrapassados, mas no Brasil a gente sabe, né, como uma vitória, ainda mais num clássico, e depois um jogo difícil fora de casa, dá confiança na retomada do trabalho. É, Dorival tem uma relação boa com a torcida do Santos, né? É, mas se diretor for atender toda hora pedido de torcedores, nossa, estaremos perdidos. E só para lembrar o ouvinte que o Santos enfrenta o Santa Cruz às 6:30 no Pacaembu. E tem um caso curioso aí, porque o Santos está se mobilizando na internet, a torcida, para chamar a torcida, quem mora em São Paulo, de ir para o jogo aqui no Pacaembu. Enquanto o Flamengo vai jogar de manhã no mesmo estádio. Você acha que pode influenciar alguma coisa ou é mais a torcida do Santos pedindo para apoiar mesmo? É, eu acho que é disputa, né, pela rivalidade, né? A gente sabe que o Flamengo tem público quase sempre fora de casa, né? Sempre um bom público. Mas a torcida do Santos costuma encher o Pacaembu se não tá lotado. Com pelo menos 20 mil eles costumam colocar, né? Acho, se eu não me engano, o último jogo do Santos no Pacaembu foi contra o Botafogo, né? Como mandante. E o Flamengo jogou contra o Fluminense no Campeonato Carioca aqui no 0 Pacaembu. 0, né? É, o que é curioso, o que é bastante curioso é que o jogo do Flamengo é 11 horas do domingo e o jogo do Santos é 6:30. No mesmo dia, no mesmo estádio. Pacaembu que nunca recebe jogo, quando resolve receber, vai dois de uma vez só, né? Pode estragar o gramado. O Santos que quando joga aqui no Pacaembu, como o João Pedro falou, costuma trazer bastante público porque não é muito corriqueiro, né? Então a torcida santista, que é grande aqui na capital, costuma comparecer quando joga aqui no Pacaembu. E o Pacaembu é um ótimo estádio, né? Particularmente eu gosto bastante de assistir bem jogo lá. Bem localizado. Bom de assistir jogo. Gramado, é bem acesso fácil para todos os torcedores. Exato, é muito bom o estádio. Pena que não é tão utilizado. É municipal, mas foi bem cuidado durante todos os anos que Palmeiras e Corinthians jogaram lá. Sim. Foi bem utilizado. Muito bem. E para fechar o assunto do Santos aqui, o presidente Modesto Roma, vai ser julgado por chamar o trio de árbitros de... vou abrir aspas aqui, de vagabundo. Ixi. Chamou os três, então vai ser julgado agora, pode ser multado. E complicado, né? Não devia ter feito isso e agora vai ter que arcar com as consequências. Mas o mundo tá um pouco chato também, né? Não pode. Tudo bem que ele extrapolou um pouco, mas não pode falar mais nada hoje em dia que já é passível de julgamento, de punição e tudo isso. Mas a gente sabe que no Brasil qualquer coisinha em relação a, né, no esporte, alguma declaração é passível de punição, né? Todo mundo lembra do caso do Diego Souza no passado, né, quando o Sport teve um goleiro expulso e ele teve que ir pro gol. E o caso do Emerson, se eu não me engano, foi em 2000 e... quando ele jogou no Botafogo foi 2014, né? 2014. É, que ele falou, abre aspas, CBF, você é uma vergonha, fecha aspas, que, se eu não me engano, ele teve um período de suspensão também. Então, a gente tem... os dirigentes, né, que são a autoridade... né, dentro dos clubes tem que se blindar pra não falar tal coisa. É, mas eu acho que nesse caso é totalmente diferente, porque o Diego Souza não chegou a ofender a CBF, foi mais uma crítica. Um desabafo também. Exatamente. Né? E isso pra mim foi meio que uma censura, né? Ah, sim. A liberdade de expressão do Diego Souza. E na questão do Modesto, na minha opinião, ele tem que arcar com as consequências, porque ele foi infantil, ele foi impulsivo, não deveria ter praticado tal ato como presidente, porque ele não é nenhum torcedor. Então, eu acho válido essa punição. Foi contra a moral do árbitro, né? É, então da próxima vez aí, viu, Modesto Roma? Ó, toma cuidado com as palavras, hein, que senão você vai ser multado de novo. Meça suas palavras, parça. Vamos mudar de time, vamos falar do São Paulo, que joga hoje à noite. Então, toca o hino aí. Vai lá, de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. É o tricolor paulista que joga hoje no Morumbi às 9 horas da noite contra o Cruzeiro. Eles sempre fazem jogos bons, hein, visto Libertadores e Campeonato Brasileiro, sempre jogo bom. É um clássico nacional, né, pode se falar. Cruzeiro é freguês do São Paulo. Freguesaço. Não, freguês, mas é um jogo divertido de assistir, né? Robinho estará em campo, vale Robinho, lembrar. Robinho, mas não titular. Tem o Rogério Ceni, né? Não então... tem o Rogério Ceni, mas quando ele vê o simbrinho do São Paulo lá, ele fica feliz. Lembrar que ele meteu um golaço no Dênis no começo do ano pelo Palmeiras. Paulista. E já tem a escalação aqui, a provável escalação do São Paulo, que vai com Dênis no gol, Bufarini, Maicon, Rodrigo Caio e Mena na zaga, Hudson, Thiago Mendes e Wesley. Na frente, Cueva, Kelvin e Chaves. O que me estranha aqui é o Wesley armando o jogo, né? É isso que eu dizer. Salvo a questão do Wesley, na minha opinião, de resto, é um time mais forte do que em relação jogou no, nos últimos 2 ou 3 jogos. João Schmidt foi para o banco ou machucou? O João Schmidt, se eu não me engano, ele tá suspenso. Tá suspenso. Aí, o Wesley que tá de titular porque não tem ninguém pra colocar. É a vaga essa que, é a verdade. Essa é a vaga que o São Paulo mais tá... O que temos pra hoje, é, né? O que temos pra hoje. Saudade. Na última rodada ele foi bem, pô. Saudade. Saudade. Não, ele poderia colocar o Jean Carlos. É que, na verdade, o Jean Carlos, ele se recupera de lesão. Tem o Robson também, que é atacante. Ele poderia deslocar o Robson pra ponta esquerda e jogar o Cueva pro meio. Mas o Cueva não é armador, o Cueva ele não tem aquela característica de armador, de armar o time, ele é mais correria, na minha sincera opinião. Não, sim, ele atuando como camisa 10, mas como um meia que recebe as bolas e pelo menos ele tem qualidade técnica, tem mais qualidade técnica do que o meia atacante, segundo atacante, essa é a sua ideia? É, exato. E, ou ainda colocar o Michel Bastos na esquerda. Eu acho que tá relacionado, né? Não, ele não foi relacionado. Não foi relacionado? Ele foi reintegrado ao grupo, mas não foi relacionado. É complicada a situação do Michel Bastos. Muito complicado. Ele tá totalmente desmotivado. Mas eu vou passar pra vocês agora a provável escalação do Cruzeiro, do Mano Menezes, que vai a campo com Rafael no gol, Lucas, ex-Palmeiras, Bruno Rodrigo, Manuel e Edmar na zaga, Henrique, Lucas Romero e Robinho no meio de campo, Robinho, ex-Palmeiras, na frente... William, Rafinha e Rafael Sobis, já que Ábila e Arrascaeta estão suspensos e não jogam. Grande desfalque, né, pro Cruzeiro, o Arrascaeta, né, João? Eu acho que atualmente o Ábila faz mais falta, porque até quem é o substituto dele é o William, não é um centroavante natural, joga mais como Sobis, né, caindo pelo ataque, às vezes joga de ponta, e eu acho que realmente não tem outro, né, o Riascos foi afastado, né? E o Rafinha, gosto muito do futebol dele, cai bem pelas pontas, né? E realmente não tem outra pra colocar nas posições. E eles, eu acho que são boas reservas. Não, pode falar. Não, ia falar que o Mano conseguiu acertar esse time do Cruzeiro. Pegou o time do Cruzeiro numa fase horrorosa e conseguiu fazer um bom... Tá fazendo um bom trabalho com a equipe de Minas e promete dar trabalho hoje pro São Paulo no Morumbi. Se o São Paulo perder, começa o fantasma do Z4 assombrar novamente, né? São Paulo que tem essa de nunca ter sido rebaixado, mas que nos últimos anos tomou alguns sustos, o torcedor do São Paulo espera que esse ano consiga se safar novamente. Eu acho que nesse jogo o São Paulo vai sentir muita falta do King Naldo. Sempre contra o Cruzeiro ele me deixava um golzinho. Nossa. Meu Deus, Naldo, olha o que eu tenho que hoje ouvir. É o lateral da Ponte Preta, pra quem não sabe, é nosso mostra. Querido Meu Reinaldo. Deus. Trocadilho bem ruim, viu? Péssimo. Bem ruim. Eu falei que você era bom em tudo, então é uma coisa que você não sabe fazer. Demorei pra entender, viu? Pra fechar aqui, ó, o São Paulo acabou de soltar hoje que vai disputar a Florida Cup em janeiro do ano que vem. E os brasileiros confirmados são Atlético Mineiro, Corinthians, Inter... O Vascão, Vascão. Aqui na minha produção, Vascão, então eu tenho que falar assim. E o Flamengo, além do São Paulo, né, que jogarão esse torneio aí internacional, né, e é bom pra dar lucro, né, dinheiro, visão internacional. Só por isso mesmo, que o Você tem informação dos outros estrangeiros? Xangai, Sipig. Esse ano, a Florida Cup, esse ano que sofreu uma leve alteração, que nos últimos anos, quando o Corinthians disputou, o Atlético Mineiro disputou, tinha fase de grupo. Esse ano é apenas mata-mata. Eu vou passar aqui, começa direto nas quartas de final, vou passar aqui os confrontos. É Corinthians contra River Plate, Vasco da Gama e Barcelona do Equador, Internacional e Milionários, São Paulo e Xangai. Começa direto nas quartas de final, não temos mais a fase de grupo. E não teremos os times alemães, né? Não teremos também que participaram nos últimos Corinthians anos. Corinthians e River Plate já dá até um arrepio na espinha aqui. É um clássico, 2005, né? Nossa. Ele é fatídico ano que teve briga. 2006. Invadiram e 2003 também. 2003 também. D'Alessandro, foi aquele jogo inesquecível, que o D'Alessandro tava acabando com o jogo, aí o Geninho pediu pra pegar... E o, se não me engano, o Edson, lateral do Corinthians. E aí o bicho pegou. Pegou. Foi expulso. E aí o Geninho. Deu briga. Aí o Geninho foi bastante pressionado depois. É, complicado. Bom, falamos bastante aqui nesse primeiro bloco dos quatro grandes paulistas.

deu aí, deu arredondo, deu aqui. Estamos de volta pro segundo tempo. E antes de voltar a falar de mais esportes, eu vou passar aqui pro Juan, que ele pesquisou e tem uma... Comenta aí, Juan. Isso mesmo, vamos completar a informação do Arthur, dada no final do primeiro bloco. A Florida Cup também criou um outro tipo de competição, chamado Clash of Nations. Um desafiozinho também, que tem uma parte em fase de grupos, que tem... São seis equipes, né? Isso mesmo, seis equipes. Tem o Bayer Leverkusen e o Wolfsburg, que é um grupo alemão, e um grupo brasileiro, que é Atlético Mineiro e Flamengo, e um grupo que é dos times dos Estados Unidos, que é o Tampa Bay Rowdies, e vai ter um time convidado ainda. É, pra completar, e aí eles se enfrentam, depois tem o mata-mata e sai o campeão. Isso mesmo. É bom pra dar dinheiro. E eu vou passar agora aqui pro nosso querido correspondente aqui, Diego. Boa noite, Diego. Quais foram os resultados aí do Brasileirão dessa rodada e quais são os jogos de hoje? Boa noite, Guilherme. No Luso Brasileiro, o Santos venceu o Botafogo por 1-0. No Orlando Scapelli, Figueirense e América empataram 2-2. No Moisés Lucarelli, a Ponte venceu o Grêmio por 3-0. No Arruda, o Santa Cruz derrotou o Atlético Paranaense por 1-0. E no Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo empataram em 1-1. No Couto Pereira, empate em 1-1 entre Coritiba e Corinthians. Nos jogos de hoje, Fluminense pega Chapecoense no Edson Passos. O Atlético Mineiro joga contra o Sport no Independência. E no Morumbi, São Paulo enfrenta o Cruzeiro. No Beira-Rio, o Inter pega o Vitória. Os jogos de hoje aí, já vou aproveitar e vou perguntar os palpites, né? E quanto vocês acham que vai ser Fluminense e Chapecoense? Vou começar aqui pelo Rua. Eu acho que o Flu leva melhor, hein? 1-0 pelo bem do meu Cartola. Tá aí, ó. Pelo bem de Scarpa. Roubou o que eu ia falar. Eu ia falar, pelo bem do meu Cartola, 2-0. Arthur. Eu acredito também, né, já que tá todo mundo querendo apostar no Cartola, tem o Fluminense, tem jogadores do Fluminense no meu Cartola, então vamos de 3-1 pro Flusão. Vai, Luiz. Vou na mesma do Arthur, 3-1 Fluminense. Diego, quanto você acha que vai ser? 3-0 Fluminense. Ô, louco. Otimista, hein? Eu vou de 2-0 pro Fluminense pra ajudar meu Cartola também. E também Atlético Mineiro e Sport lá jogando em Minas, hein, Juan? Vou começar por você de novo. Repito, pelo bem do meu Cartola, Atlético Mineiro 3-0. Eu gostaria de apostar no 4-0, 5-0, mas eu acho que vai ser um jogo mais apertado, 2-1 para o Atlético Mineiro. Fala, Arthur. Vou de 2-0 para o Galão da Massa. Ah, ele tá lendo meus pensamentos, não é possível. 2-0 Atlético Mineiro. Vai, Diego, fala aí seu resultado. O Sport é um bom time, mas o Atlético no Independência é Atlético. 3-0 para o Atlético. Eu acho que vai ser 2-0 para o Atlético. Então agora aqui no Morumbi, São Paulo. Quanto vai ser o jogo do São Paulo? Eu acho que hoje começa a virada do São Paulo para subir no campeonato. Redenção tricolor. Eu acho que isso mesmo, Luiz. Você descreveu completamente e perfeitamente. Nossa, que frase péssima, né? Mas beleza. Vai ser 1-0 São Paulo. Vou no 1-0 pro São Paulo também. Ô, Luiz, quer falar o seu resultado antes? Por favor, fala. Pode dizer. Eu acho, não teve nenhum 0-0 essa rodada, né? Então vamos lá, bem, vamos de 0-0. Eu tava com medo que ele dissesse 2-0 pro São Paulo. Diego, pode falar. Confronto direto, mas acho que o São Paulo leva essa, 2-1. Eu acho que vai ficar no 1-1, empate lá no Morumbi. Cima do muro. Em cima do muro. Mulo. E pra fechar, Inter e Vitória lá no Beira-Rio. Rua, pode começar. Eu acho que esse jogo vai ser um empate, hein? 1-1. Ó, os técnicos dos dois times, Argel e... Celso Roth. Celso Roth. O empate deve ser a lógica. É. Não vou pelo 0-0 porque o Vitória tem Marinho. 1-1. Eu acho que essa rodada o Inter empolga e começa a subir na tabela. Não vai muito longe, mas começa a subir. 3-0 pro Inter. Concordo que com o Arthur que vai ser vitória do Internacional, mas apertada, 3-2, Colorado. Diego, manda aí o seu resultado. 1-0 pro Inter. Eu tô confiante na vitória do Inter, até porque o meu irmão que mora em São Paulo é colorado. Abraço, Gustavo. Grande Gustavo, grande com certeza Gustavão. Vai me ouvir hoje. Então, 2-0 pro Inter pra ele ficar feliz, mas sem ganhar, né? Senão não adianta nada. Vamos dar um pulinho lá pra Europa, né? Que teve Liga Europa hoje, então... Pulinho não, né? Vamos viajar. Classe executiva, né? Primeira classe. Chegamos. Estamos na Europa já. Rapidão. Quem dera fosse assim. Foi rápido. E o Arthur, você tinha comentado que no intervalo aqui com a gente do Neymar. O que, que ele comentou? Neymar comentou que com o título olímpico, a medalha de ouro que o Brasil ganhou, ele deve estar entre os três melhores do mundo, concorrer à bola de ouro, provavelmente junto com Cristiano Ronaldo e Messi, e novamente ficar na terceira colocação. O que, que vocês acharam aí sobre essa declaração do menino Neymar? Eu acho justo. O menino Ney é um cara completo. Eu acho o Suárez melhor. É, eu prefiro esse o Ney. Esse ano o Suárez Ney é um cara foi, completo. Foi esse ano, eu tô dizendo. Atualmente. O Neymar superior. Até canta. Atualmente. Vocês já viram isso? Nossa, é horrível. O cara canta muito bem, mas muito mal. Eu achei que... Eu não acho que a Olimpíada tenha tanta importância assim pra... Que vá destoar de um e outro na disputa pela bola de ouro. Eu acho que vai ficar com o Suárez, a terceira colocação. Ah, eu acho que a medalha olímpica faltava para a seleção, né? O Neymar foi decisivo, jogou muito. É, até principalmente quando começou o mata-mata mesmo. Mas a temporada dele não foi brilhante. Como o Gui disse, o Suárez jogou bem mais. Regular, né, Neymar? O Suárez, se eu não me engano, ele fez mais de 50 gols, né, nessa temporada que passou. E só ele... completando, Arthur, desculpe interromper, mas em 100 jogos pelo Barça, o Suárez chegou a fazer 89 gols. Olha que prontidão. Muito gol. E só pra a gente mudar de pessoa aqui, eu lanço uma pergunta aqui pro Juan. Você falou do Neymúsico, né? Isso. O Neymar lançando na sua... Não volto nesse assunto, Isa, eu tenho pesadelo. Meu Deus. Eu gostaria de saber se o Juan poderia mandar uma palhinha pra gente. Nossa, não faz isso. Não, já basta o Neymar. Não é possível. Você sabe que cantar é um dom. Nossa. No seu... Dom nato, né? Eu sou forte. Você tem forte. Esse dom? Eu tenho você esse dom. Você nasceu com esse dom? Nasci. E a música você manja? Nossa. Ou não? Para rogar la pelo. Nossa, ele fez mesmo. Yo necesito... Estar com los parsas. Estar com los parsas. Meu Deus. Meu Deus, pai. E como é que é o refrão? E o refrão? É tos. É tos. Adoro. Jesus. Eu adoro quando ele canta. Eu acho que dá uma vida ao programa. Né? Você se inscreveu no X Factor esse ano? Ainda não. Tô gravando um discozinho independente ali. Qual que é o gênero musical? Você tá apostando na carreira solo, Rua? Ele vai soltar aqui na rádio. Eu não tenho um gênero, eu sou um cara bem eclético, eu gosto vai ter o quê? Funk até uma música lírica. Ele gosta de tudo. Gosta uma de música tudo. Lírica. É. Tem que ser completo, né, Rua? Tem que ser assim. Nem o menino Ney. É, que nem o menino Ney. O Arthur, Ney é assim. O Arthur tá até chorando de emoção. Crack. Ai, meu Deus. Mas é muita emoção. Vamos continuar com... Não, a pergunta, quem ganha o primeiro lugar? Cristiano Ronaldo ou Messi na bola CR7, de CR7, sem dúvida. Cristiano Ronaldo já faturou. Ganhou tudo. Pelo pô. Que fez na Eurocopa, pelo que fez na Liga dos Campeões. Todo mundo sabe, polêmica no ar, que o Messi é melhor. Mas o Cristiano Ronaldo foi muito mais regular e merece, sem dúvidas, o prêmio. Eu concordo com o que o João falou, acho que o Cristiano Ronaldo vai ganhar esse ano, porque o prêmio é dado ao melhor jogador no ano. E o Cristiano Ronaldo conseguiu ganhar o título com Portugal, da Eurocopa, título inédito. Champions. Porém, ganhou a Champions também, porém, se fosse... Título para o melhor jogador, na minha opinião, teria que ser dado ao Messi. É, o Jason tá aqui com a camisa do Barça, então não precisa nem dizer quem que ele acha que vai ganhar, né? Ele é fã do Messi e do Iniesta. É o Cristiano Ronaldo, é óbvio. A gente falou bastante do Ney na terceira posição. O Diego é fã do Messi e do Iniesta. Mas ele disse que o Cristiano Ronaldo ganha esse ano, ele falou pra mim. Ele é jornalista, imparcial. Só que eu vou passar pro Hulk, a gente interrompeu ele. A gente falou bastante do Ney na terceira colocação, mas esqueceu do Griezmann também, né? Que fez uma temporada. Eu acho que ele tá bem abaixo. É que eu acho que ele tem pouca mídia. Se ele tivesse mais marketing, eu acho que funcionaria melhor. E o Bale também, eu gosto bastante dele. Ah, não, mas Bale não. Tá mais pra trás. Ah, mas aqui Bale levou o País de Gales de forma inédita a uma semifinal Sem de Eurocopa. Sem falar que no final da temporada ele jogou muito, né? Exato. E, se eu não me engano, já teve, né, a premiação do melhor jogador da Europa, né? Uhum. E ficou na primeira posição o Cristiano, depois o Bale e o Griezmann, né? Então, eu não duvido que o Griezmann esteja aí entre os três. Ah, tem o Lewandowski, que o Diego me lembrou aqui também. Ah, eu acho que o Lewandowski, apesar de que é sensacional, joga muito, não... Mas joga... Não teve muito... Não tem adversários à altura, né? Também não tem muita mídia. Na liga alemã. Não, eu acho que mais é que não ganha o título como a Champions. Se ganhasse, poderia estar. Como foi o Ribéry, né? Exato. Não, pode completar. Não, só falando do Lewandowski, eu acho ele bom jogador, mas eu não acho ele acima da média pra disputar, assim, tão acima da média, desculpa. Ele é acima da média, mas a ponto de disputar a bola de ouro. E falando um pouco agora da Liga Europa, que teve jogo hoje. O Zória, time de futebol da... Time de futebol. Meu Deus. Ele, é, ucraniano. Ele deu uma ênfase. Tem que falar que é de futebol, porque senão ninguém não, ia ficar O time ucraniano venceu o Fenerbah por 1-0 pelo Grupo A da Liga Europa. Zória? Zória. Z-O-R-Y-A. E parece do outro jogo, vó, né? O Feyenoord deu trabalho e venceu o Manchester United por 1-0. Tá Arthur brincando. Ficou chateado. Fiquei chateado. O Ibra Cadabra não correspondeu. Não, foi altura, hein? Banco do Martial. Não jogou. E uma boa notícia aí, tricolor, o torcedor do São Paulo vai ficar chateado. Por que você está olhando para mim, uns torcedores pro São Paulo? Eu não olhei para você, eu estava olhando para a porta. Tá bom. E o Vila Real, atual time de Pato, né, ganhou de 2-1 com um gol de Alexandre e uma assistência dele também. Então jogou bem, né? Ele é craque. Se eu fosse gostei. No Cartola, 13 pontos, né? Teria arrebentado. No mínimo. É. E eu essa acho... foi a melhor atuação dele com a camiseta dos Submarinos Amarelos. Conseguiram um bom triunfo sobre o time de Zurich. E... Não, quer completar, Luiz? Não, desculpa. pode dizer. Não, pode falar. Não, só queria dizer que o Pato, quando decide jogar, ele arrebenta com a partida. Mas só quando ele quer também, né? Na maioria dos jogos, ele prefere olhar pra sua namorada na arquibancada e não joga. É bom lembrar que ele tá sempre tranquilo, muito calmo, feliz. É, sempre feliz de jogar. Empolgado. Mas com aquele bombom na arquibancada, pai. Ai, ai, ai. Se ficasse triste também, né, meu? Não tem como. E, ô, Rô, você deu aí a notícia pra mim, acabou de me mostrar, fala aí. Isso mesmo, a Roma, repleto de brasileiros, com Bruno Pérez, conhecido pela torcida santista como Burro Pérez. Gerson, ex-fluminense, promessa. O zagueiro Juan Jesus, que jogou no Inter. Você? E o Alisson. Também. Não, na Inter Jesus também. Ainda não. Isso mesmo. E o goleiro Alisson empataram com Vitória Pilsen. Com a falha do Alisson nos últimos Alisson minutos. Glu-glu. Por isso que... Mão de alface? Não, eu não acho. Não acho não também, não. Acho ele mão goleiro. É, mas tá disputando razoável, posição, né, com o Chesney, né? O Chesney é horroroso, desculpa. É muito ruim. É o goleiro da Polônia e o goleiro brasileiro, né? Titulares nas suas seleções, não, né? Não, eu acho muito ruim. Vamos... o Alisson é melhor, mas tá disputando posição, né? Eu acho que a gente pode mudar um pouco o formato da bola, né? Vamos falar da bola oval. Vamos. NFL, né? Que hoje tem jogo. Pode mandar, Hail Mary. Joga pro alto e reza. Hoje tem jogo, hein? Hoje tem Jets e Bills. Jogaço. Jogão. Na verdade, Bills e Jets. Desculpa. Sempre essa, né, Rua? Buffalo Bills? Buffalo Bills. É Buffalo Bills contra New York Jets, o jogo de hoje. E lançando o quê? O Color Rush, que eles chamam. Não, peraí. O que é Color Rush? Nossa, que mal feita essa pergunta, Luiz. Meu Deus do céu. Color Nem Rush. Parece que foi pensado antes, né, Guilherme? Não, a gente não combinou nada. Aqui é tudo espontâneo. Exatamente. E é assim, a Nike, ela prepara os uniformes dos times. Ela sempre faz um uniforme de uma cor só, que eles chamam pra ficar padrãozão, assim, a cor do time. E qual que é a diferença desse uniforme? O tecido é mais leve e ele absorve mais a água. Então o jogador fica mais... sente menos calor na hora que ele tá jogando. Porque futebol americano é muita proteção, então o cara sente muito calor. Por sinal, o Green Bay Packers, que é o meu time, tava jogando no final de semana. Puxa a sardinha, né? Não, tava tão calor na Flórida quando eles estavam jogando, tava perto dos 40 graus. Meu Deus, é calor. Eles tinham que ligar o... Senhor do tempo. O cano de ar-condicionado direto no peito do jogador. Porque senão ele não aguentava de calor. Tava bem difícil. Então eles suam bastante, sofrem bastante com o calor. E esse uniforme dá uma chance de... É melhor, facilitar. É melhor pra facilitar. Mãe lavar, né? Pra mãe lavar é melhor. Ainda mais que eles se machucam muito, fica cheio de mancha de terra. É. Agora tem um problema. Muitas vezes os times vão jogar de uma cor só e, querendo ou não, a NFL tem torcedores daltônicos e muitas vezes eles já reclamaram. E já mostraram, tem programas na internet que mostram como seria. O gramado fica todo cinza, com os dois times todos cinza, você não sabe quem tá com a bola, quem tá fazendo o quê. Realmente precisa de um binóculo, né? Não, não é culpa dele. É. Né? Não, binóculo? Você tá culpando o daltônico por explica o daltônico. Explica o que é daltonismo pra ele. Não. Posso terminar? Vai lá. Por favor. Pra conseguir enxergar o jogador. Aí se reconhecendo. Aí você vai focar na cara de cada jogador. Todos os números. Mas ele usa capacete, não dá pra ver quem que é. É verdade. É complicado. Gênio. Então, ele vê tudo cinza, ele não sabe distinguir. Mas agora, falando sério, eu achei uma bela armação aí do... Quem que é o patrocinador? A Nike. Da Nike faz todos os uniformes. Exato, de atender a todos os públicos. É, atendeu o dos jogadores, né? Porque os torcedores daltônicos não tem muito o que fazer. Não, vou... Eles não têm o que fazer. Não vou continuar sem... Não, porque ano passado eu lembro que eu estava assistindo o jogo, semestre passado, me desculpa, e o torcedor chegou lá nos comentários que a ESPN pega do Twitter e falou assim, não dá pra assistir, eu não consigo enxergar nada, tá tudo cinza, então eu tô indo dormir. Nossa. E não é culpa deles. Mas eles poderiam fazer, sei lá, uma fitinha, uma listra. Tem uma listra, mas eles não conseguem identificar. A não ser que seja uma listra rosa. E o capacete, não pode mudar de cor? Ah, eu não sei. Aí fica muito feio, né? O cara usando roupa amarela e o capacete rosa. Manda um e-mail. Mas feio é jogar mal. Não é feio. Feio é não fazer gol. Feio é não fazer gol. Isso. Que sincronia. Nesse caso não existe gol, né? Não, tem field goal. É, field goal. Então, aí tá afiado. Field goal. É o sotaque perfeito. É o sotaque em espanhol e inglês. Isso mesmo. Sabe aqueles Texas. Cubanos que vão para os Estados Unidos? Então, meu Deus. Tipo esse. Em Miami? Então, vamos falar um pouco de Paralimpíadas, né? Que tá acabando, Jack. Infelizmente, né? Acaba no domingo. Tá todo mundo junto. Sincronia. Sincronizado. Tá impressionante. Isso foi espontâneo. Ele é entrosado. Ele é entrosado hoje. E o Arthur tinha comentado comigo que o futebol de 5, né, ganhou da China. Isso, 2-1. E vai disputar a final, né? Medalha de ouro pode chegar. Deve de futebol vir. Nós entendemos, né? Pois é, o Brasil que nunca perdeu uma Olimpíada no futebol de 5, sempre em todas as edições que teve essa modalidade, se sagrou campeão. E se eu não me engano, desde 2010... Que não perde um jogo oficial. Então, realmente, é o favorito. E agora a gente fica na guarda entre Argentina e Irã para decidir quem que joga a final. O Brasil e a Argentina na final do futebol de 5 pode trazer grandes emoções pra gente e, quem sabe, até um ouro, né? O Brasil que agora caiu um pouco no quadro de medalhas, até ontem tava na quinta colocação, agora tá em sétimo, perdeu as posições de Austrália e Alemanha. Mas tá perto, né? Com mais duas medalhinhas de ouro já consegue retomar. O Brasil que ganhou 53 medalhas, um desempenho espetacular. E no goalball, o feminino e o masculino foram eliminados nas semifinais e vão disputar o bronze. Só para completar a informação do Arthur, já é a melhor participação brasileira em uma só edição de Paralimpíada. Então, parabéns. Uma salva de palmas. Bater palmas, né? Tem que bater palmas. Parabéns. Olha só, o Caio Ribeiro, não é o da Globo, que ele não tem deficiência nenhuma. O Caio Ribeiro, da canoagem, ganhou medalha inédita, levou o bronze, mas já é uma medalha, né? Com certeza. E ontem no ciclismo também, medalha inédita de prata para o ciclista, o que Luiz, eu não me recordo o nome dele. Falou das medalhas, né, do Brasil, que foi a melhor campanha, mas em contrapartida, né, nós caímos no quadro de medalha. De quinto colocado, que era a meta do Kobe, para sétimo colocado. Vocês, o que vocês acham disso? Quem passou foi a Austrália e a Alemanha. A Austrália Alemanha tem 13 sempre... e a Alemanha tem 12. Todo, não é 7 a 1. Todo né? dia um é. Se... não, não é 7 a 1. 12 a 10 agora. Tá perto. Mas é mais uma derrota. Mas na somatória a gente tá em mais. Então é 53 a 41 pra gente. Nossa, então tá tudo bem. Tá de boa. Sempre dá pra ver pelo lado positivo, né? Sim, com certeza. Então a Alemanha mas que eu se acho, cuide. Eu acho que há tempo ainda pro Brasil retomar esse quinto não, lugar. Não, vai disputar ouro no futebol de 5. Hoje tem Daniel Dias. Hoje tem Daniel Dias, inclusive. De novo. Tem futebol de 7, tá tendo agora as provas de natação. E complementando, não sei se o Guilherme falou, talvez falou e eu perdi. No goalball vamos disputar ainda as medalhas, né? Perdemos tanto no masculino quanto no feminino. Perdeu na final, na semifinal, desculpa. Feminino perdeu no tempo extra, foi um jogo bem disputado. E agora podemos trazer mais dois bronzes para casa. E só uma leve curiosidade rapidinha aqui da natação, um caso engraçado, uma prova teve que ser adiada as atletas já estavam prontas para nadar e tinha uma touca no fundo da piscina. E todas as atletas tiveram que sair da piscina, era uma prova de costas, para retirada dessa touca, para assim elas poderem cair na piscina e nadar. É, a curiosidade, eu não sabia que se caísse a touca lá, não podia ter prova. É, então, tiveram que tirar as atletas pra tirar a touca, e aí sim elas poderiam nadar, um tanto quanto curioso. É assim, né, Iso? É, tô brincando, jeito. Então, vamos acabar com o programa, né? Já? Falamos de futebol americano. Hoje foi legal. Paralimpíadas, falamos bastante coisa. Já tá na hora de acabar, né? Infelizmente. Amanhã tem mais, hein? Não, amanhã é com você, Luiz. Amanhã é clássico. Que dia amanhã, Luiz? Tudo que é bom acaba rápido. Sexta-feira com dia de decreto. Dia de maldade? Mas amanhã também é dia, hein? Quinta também é dia, pô. Quinta começa, mas vamos com calma. Quinta tem o esquenta, né? Tem. Então vou dar a... Aquele aquecimento. Vou começar a dar as despedidas aqui. Juan, boa noite, Juan. Até a próxima. Boa noite, Gui. Boa noite, bancada. Falou, rapaziada. Boa noite, Gui. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Opa. Tchau. Tchau. Boa noite, Iso. Agora eu vou passar aqui pro Arthur. Boa noite, Arthur. Boa noite, ouvintes. Boa noite, bancada. Falou, Flavião. É nóis. E vamos, Brasil, nas Paralimpíadas, retomar esse quinto lugar e estabelecer a nossa meta. Vamos aí que, segundo Juan, é toys. É Juan toys, e Neymar. Luiz Otávio tá aí já olhando os contatos das namoradas. Não, agora é um assunto sério, eu só queria lamentar a morte do desculpa. Do ator Domingos Montagne. É, foi encontrado morto no Rio São Francisco, né? Nossos pêsames, uma grande perda. A situação. Eu assistia Velho Chico, gostava muito da participação dele. Arquibancada Mackenzie também é cultura. Exatamente. Também, com certeza. E agora sim, passando desse lado mais negativo, boa noite pro Flavião. Boa noite, bancada. Boa noite a todos e até a próxima. Eu vou passar a bola aqui agora pro Diegão, né, que também vai se despedir. Boa noite, Diego. Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Boa noite, fã de esporte. Boa sorte ao Brasil nas Paralimpíadas. Moleque monstro. Eu vou me despedindo aqui. Meus pêsames à família do ator. Complicada a situação. Mas amanhã estaremos de volta, sexta-feira. Obrigado ao ouvinte, obrigado aos comentaristas. Obrigado, Flávio Rangel, na sonoplastia. É isso. Estou indo embora porque eu ainda tenho trabalho para fazer. Nós temos. Então, até a próxima. Rádio Mackenzie.